Uma boa noite a todos. Boa noite. Existem dois temas na Bíblia muito interessantes, dentre muitos outros, a oração e o louvor. E nós vamos estudar uma oração que é um louvor. Abre a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, nós vamos estudar a oração do profeta Abacuque. Não se tem certeza de que data Abacuque viveu e em que momento ele escreveu esse livro. Algumas pessoas situam a produção desse livro por volta de 700 anos antes de Cristo. Então já faz muito tempo que esta mensagem está escrita e Deus velou esta mensagem durante a história, conduziu o seu povo a preservar esse pequeno livro, um livro profético, um livro muito interessante e que contém uma oração que era cantada desde aqueles séculos antes de Cristo. E hoje nós vamos estudar essa oração, que é também um louvor. Capítulo 3, versos 1 e 2, diz o seguinte. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. E na tua ira lembra da misericórdia. O profeta começa essa oração em louvor, dizendo que ele tem tido uma experiência de ouvir a voz de Deus. Você tem essa experiência? Esse não é um ponto muito pacífico dentro da igreja. O que é ouvir a voz de Deus? Existe um pouco de misticismo envolvendo esse assunto. Pessoas ficam assim um pouco temerosas quando alguém diz para elas assim, olha, Deus me pediu para ir lá naquela igreja hoje, tal. Mas como assim? Por que Deus falou isso para você e não falou isso para mim? As pessoas se sentem um pouco incomodadas com isso, né? Elas pensam assim, não, isso aí é muito pentecostal, isso é muito místico. Não é assim que Deus fala, não. Outros já pensam assim, não, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo. Aí outros falam assim, não, eu abro a Bíblia e parece que não tem nada lá para mim. Esse não é um assunto simples, mas ouvir a voz de Deus só é possível quando a gente vive um relacionamento com Deus. E lembra do livro de Hebreus, no capítulo 1? Ele diz assim, né? Tendo outrora Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Cristo é a última revelação de Deus. É a maior revelação de Deus, é a revelação plena. Mas esse mesmo Deus que se revela de forma plena em Cristo, ele também fala de muitas maneiras. Hoje eu estava lendo um livro. E nesse livro, o autor falava sobre os paradoxos da religião cristã. E ele falava que a religião cristã é um caminho de um entendimento espiritual de equilíbrio entre, por exemplo, a ira e o amor. Deus é amor, não é verdade? Mas Deus também se ira. E nós temos que equilibrar essas duas verdades para que nenhuma contradiga a outra, que elas vivam em equilíbrio. Então eu estava lendo esse livro hoje. Saí, fui trabalhar durante a tarde, encontrei um homem fazendo um exercício muito incomum. Ele tinha uma corda bamba pendurada entre duas árvores, e ele estava ali treinando o seu esporte. Uma corda bamba. Alguém aqui já andou na corda bamba? Eu não me atrevo, eu não consigo andar mal na guia, né? Assim, direito. Não é meio torto. Imagina, né? Uma corda bamba. Mas aquele homem que estava praticando aquele esporte, ele nem imagina, da minha experiência pessoal, em que naquele dia eu estava estudando sobre esse assunto, o equilíbrio que nós precisamos ter para entender as coisas de Deus. Aí eu saio na rua para trabalhar, tem um homem andando na corda bamba. Deus fala de muitas maneiras conosco, para corroborar aquilo que Ele quer. E de uma forma bastante importante, é preciso estabelecer que ouvir a voz de Deus é primeiro de tudo ouvir a sua palavra. Deus nunca vai dizer uma coisa na sua palavra e outra coisa através de qualquer outro meio. A Bíblia vai dizer, não furtarás. Aí Deus vai te dizer para você roubar o inário da igreja? Para você roubar um carro? Para você roubar um banco? Para você não pagar o imposto? Para você se dar bem? Essa não é a voz de Deus. Por mais que ela possa ser inteligente, bonita, atraente, sedutora, a própria voz do diabo. Agora, além da palavra, nós precisamos entender algumas coisas. Nem tudo que a gente precisa saber está escrito na Bíblia. Pai do céu, Senhor, eu posso namorar aquela menina ou eu não posso? É o teu plano ou não é? Dificilmente vai estar escrito lá o nome e o RG dela, né? Ó, como é que é o nome dela? Josefina da Silva, RG 925-3425. Pronto, aí eu comparo lá, tá? Não é assim que Deus age. Então existe uma outra agência na relação com Deus e o ser humano, que é o Espírito Santo de Deus. Essa relação com o Espírito de Deus, que é Deus, lembra de Atos capítulo 5? Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus. Então, essa dúvida alguns têm, mas nós não temos. Que o Espírito Santo é Deus, é um ser pessoal. Lembra de Atos 19? Ele fala com Pedro, Atos 10, versos 19 e 20. Ele fala com Pedro e ele diz assim, eu sou o que fala com você, eu. Eu é uma pessoa, não pode ser outra coisa. Ele sente, ele conversa, ele anda, ele fala, ele é dinâmico. Não pode ser outra coisa que não uma pessoa, né? Então, o Espírito Santo de Deus. Essa é a presença de Deus, é um membro da Trindade que é presente na vida de cada um. E essa relação com o Espírito, quando você ouve a voz dele, você ouve a voz de Deus. Agora, o profeta Abacuque, ele teve essa experiência e ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu as declarações de Deus na sua palavra, pelo seu espírito, pelo próprio dom profético que ele tinha. E a reação de Abacuque é interessante. Ele disse, né, nós lemos o texto, eu ouvi as tuas declarações, ó Senhor, e eu me sinto alarmado. Interessante isso. Essa imagem do alarme é aquela imagem de quem fica perplexo, quem fica surpreso, quem ouve uma coisa que não esperava ouvir. E é um vislumbre, ele diz, né? Um vislumbre de tempos difíceis, é o que o Espírito Santo estava dizendo para ele. Paulo teve essa mesma experiência lá no livro de Atos, né? Ele diz assim, olha, eu não sei bem o que vai acontecer exatamente. A única coisa que eu sei é que o Espírito Santo me diz que em cada cidade me aguardam cadeias, tribulações e dificuldades para pregar o Evangelho. E o Abacuque teve uma experiência semelhante. E como é que ele reage a essa perplexidade, a essa surpresa? Ele começa a orar a Deus. E ele faz uma oração que todos nós devemos fazer. Aviva, Senhor, a tua obra. De repente, Deus mostrou para ele a condição de um povo, de uma igreja, de uma cidade de Curitiba, de um país como o Brasil, de um país como Israel, onde ele morava. E ele viu nessa condição inúmeras pessoas indiferentes contra Deus. Indiferentes ao amor, indiferentes à fé, indiferentes à verdade. E ele se sentiu alarmado. Onde é que isso vai parar? E ele ora a Deus, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E ele também diz assim, torna a tua obra conhecida, porque muitas vezes, de onde surge essa atitude arrogante do desprezo para com Deus? Do fato de não conhecê-lo. Então não basta Deus agir, ele tem que tornar essa ação conhecida, para que saibam que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Criador, só o Senhor pode salvar, só o Senhor é digno de honra e de louvor. E é só a Ele que erguemos a nossa voz em oração. E essa é uma obra que tem que ser avivada no decorrer dos anos. Se Deus não aviva a sua obra em nós, hoje a gente entra na igreja com o coração feliz, conhecia a verdade. Daqui a 10 anos essa verdade não toca mais o coração. Nós devemos escapar disso. E permitir que a misericórdia do Senhor, a verdade do Senhor, renasça a cada dia, se renove a cada manhã, como diz o texto de Lamentações. E ele faz um pedido interessante para Deus. Na ira, lembra-te da misericórdia. De onde vem a ira de Deus? Algumas pessoas se sentem muito incomodadas com essa imagem, né? Um Deus irado, que obviamente já serviu como quadro para espantar muita gente, né? Especialmente as crianças, né? Você me obedece, não, Deus fica bravo com você. E as crianças já crescem com isso aí, né? E os adultos, né, também carregam essas marcas da infância, desse mau uso de uma prerrogativa santa de Deus, como se ele fosse um tirano. Mas o fato é que não é possível amar o ser humano sem odiar o que destrói o ser humano. Você ama os seus familiares? Você ama as pessoas que Deus colocou na sua vida de uma forma especial, o marido, a mulher, os filhos, os amigos, os irmãos da igreja? Como é que você se sente diante de uma obra que destrói a vida dessa pessoa que você ama? Destrói o seu corpo, destrói a sua alma, destrói a sua família, destrói a sua saúde, destrói a sua vida espiritual, a sua vida mental. Aí você vê o ser humano destruído. Você se sente feliz? Ninguém se sente. E por que que Deus deveria se sentir? E a ira de Deus é uma reação a tudo aquilo que é podre, que é pecado, que é ruim e que nos destrói. Corpo, a alma, a família e tudo mais. E existem muitas manifestações disso que destrói a nossa alma. Todo tipo de injustiça, todo tipo de violência, todo tipo de egoísmo, qualquer tipo de maldade, transgressão e as inúmeras formas de corrupção que existem no mundo. A gente fala muito da corrupção política do Congresso Nacional e ela é terrível. Mas existem corrupções piores do que as corrupções do Congresso Nacional. É quando eu me coloco aqui como um representante de Deus na terra e não tenho a vontade de amar vocês. e não tenho a vontade de trabalhar por vocês. É a hipocrisia. Quem sabe essa seja uma forma de corrupção pior do que roubar o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. E isso tudo gera ira em Deus. E Abacuque ouviu isso. Ele falou assim: Senhor, aviva a tua obra e lembra da misericórdia. E a ira de Deus é contra o pecado, mas a sua misericórdia está estendida a pecadores. É lindo isso, né? Isso é maravilhoso. E essa misericórdia redime, justifica, santifica, nos prepara para a volta de Jesus, para a glorificação, para a eternidade. Em resumo, a misericórdia de Deus nos salva. E avivar o sentimento dessa salvação é uma obra da oração, é uma obra do louvor, é uma obra do estudo da palavra de Deus. E tudo isso há de se cumprir. Mas quando? O próprio livro do profeta Abacuque nos diz, né? Abacuque tem uma visão e Deus fala assim para ele: ó, escreve num outdoor, escreve numa tábua, bem grande, para que qualquer um que passar aqui nessa rua possa ver, porque a visão se cumprirá e ela não tardará. Aí o Espírito de Deus, ele acrescenta uma informação. Ele diz assim: mas se tardar, espera. Da perspectiva de Deus, Jesus falou há 2000 anos atrás: certamente venho sem demora. Não vai demorar. Mas da perspectiva humana, fazem 2000 anos. Para a gente isso é muito tempo. Então ele diz, né, não vai demorar. Mas se da tua perspectiva demorar, espera, porque vai se cumprir. Jesus voltará. E essa oração de louvor continua. Capítulo 3 de Abacuque. Vamos ler agora dos versos 3 até o verso 6. Ele continua cantando e orando, dizendo: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Essa é uma oração forte, com temas fortes. E o profeta nos conduz a vislumbrar a glória de Deus que enche todo o espaço, que da nossa perspectiva é infinito. Nós não sabemos se o universo é infinito ou não. Tanto quanto nós podemos ver, nos indica que sim. Algumas pessoas foram perguntadas lá na NASA: quantas estrelas tem no céu? E aquele grupo de homens bastante estudiosos, né? Eles foram dar uma resposta e dizer assim: olha, nós não sabemos, ninguém sabe quantas estrelas existem no céu, mas nós vamos tentar fazer vocês entenderem algumas coisas. Vocês têm a dimensão do quanto de estrelas a gente sabe que existe. Imagina cada grão de areia de todas as praias, de todos os oceanos do mundo. Divide ele em grão de areia, bem pouquinho, tá? Um grãozinho. Tem bastante grão de areia no mundo? Muito, né? Demais, demais, demais. Praticamente infinito, né? A gente nem... Para a gente contar um por um, a gente não ia conseguir. Se tivesse uma estrela por grão de areia, seria muita estrela? Demais, assim, muito demais? Aí o nosso amigo disse assim: multiplique para cada grão de areia milhões de estrelas. Não, mas isso é o que a gente sabe. Mas e o que a gente não sabe? Já pensou? O tamanho do que Deus fez? E o profeta contempla isso tudo cheio da glória de Deus. E o resultado disso é louvor na terra. A glória de Deus enche o céu com louvor, admiração pelo que Deus criou. E ele fala, né, que o resplendor de Deus, da sua presença, é como a luz, e raios brilham das suas mãos. Na Bíblia, Deus tem mãos, Deus tem pés. Lembra que a terra é o estrado onde Deus coloca os seus pés? Deus tem rosto. Lembra que os anjos do Senhor sobem à face do Pai? Os anjos dos pequeninos que cuidam de nós, constantemente subindo e descendo à face de Deus. Deus tem um braço que não está encurtado para que não possa salvar. Todas essas imagens são descrições de Deus. E é interessante essa coisa de ele ter raios de luz nas suas mãos. Se diz que Cristo tem as mãos marcadas, né? Aquilo que ele sofreu na cruz quando foi crucificado. E quem sabe o profeta contemplou essa glória, essa luz, saindo das mãos daquele que morreu por você. E Essa luz é brilhante, ela é maravilhosa, ela enche o céu, ela enche a terra, mas ela está velada. É um poder velado. Deus, na sua glória, tal qual ela é de fato, é um ser indescritível. Ninguém pode descrever. Ninguém sabe como é. Por isso que para ele se revelar, ele tem que se, entre aspas, se diminuir. Porque senão, quem consegue vê-lo? É assim que a glória infinita se fez homem, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Aquele que revelou plenamente o caráter de Deus. E como que Deus é? Como é que ele é? Interessante, né, pensar em Cristo. Ele é um homem simples, ele é manso e humilde de coração, ele tem todo o poder. E qual que é a relação dele com os pecadores miseráveis? Perdão, salvação. Esse é o caráter dele. Agora, imaginem essa glória sendo velada, ela já é gloriosa. Imagine o seu poder quando ele se manifesta. Ele é infinito, ele é eterno, ele é perfeito. No meio dessas passagens que a gente leu, tem um verso muito estranho. Diz assim, olha, a peste vai diante dele e a pestilência segue o seu caminho. Essa é uma imagem muito esquisita. Não seria melhor dizer assim, a bênção vai diante dele e a felicidade segue o seu caminho? Por quê? Obviamente que a presença de Deus inspira muita alegria, louvor, gratidão, felicidade, amor, fé. Não é negativo, né? É positivo. Mas olha que interessante. O profeta não está falando do que ele imagina, mas do que ele vê. E ele vê a peste indo diante de Deus e a pestilência seguindo o seu caminho. Muitas pessoas pensam que Deus perdeu o controle das coisas. E aí você pergunta para elas, por quê? Porque o sofrimento no mundo é muito grande. Criancinhas sofrem, pessoas perdem o emprego, perdem a família, são destruídas, perdem a saúde. E inúmeras situações ruins de violência, de maldade, de sofrimento. E as pessoas pensam que isso significa que Deus não existe, ou que Deus, se existe, não é bom. Mas não é por aí. Deus controla de forma absoluta e perfeita todas as coisas, ainda que permita que a gente colha más consequências do mau uso da liberdade. Deus não ordena o mal, mas o mal não é maior do que Deus. Quem é o diabo diante de Deus? Coitado dele. Coitadinho dele. Agora é óbvio que o diabo é um poderoso inimigo de Deus e nosso. O poder do diabo como inimigo de Deus está no poder que ele tem contra nós, não contra Deus. Agora, jamais devemos pensar que toda essa maldade que é obra do diabo e do pecado sejam maiores do que a obra de Deus. Deus permite com que o mal exista, mas Deus vê um tempo onde muito em breve o mal jamais existirá. A gente não vê esse tempo. A gente vê o mal acontecendo agora, mas Deus já vê todo o mal, toda a dor, toda a angústia, toda a doença, toda a miséria, toda a desgraça destruída para sempre. Deus prevalece sobre o mal de forma eterna. Seus caminhos são eternos. A profecia, que é um louvor em oração, continua dos versos 7 a 12. E ele diz assim, vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midiã tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que tu estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra como os rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a tua luz, das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. O profeta, nessa sessão, ele cita muitas vezes as realidades da terra, em especial o mar. Sem água não existe vida. Todos estão cientes disso. O nosso corpo, que nos parece assim bem sólido, é constituído de mais de 70% de água. Impressionante o que Deus faz com água, né? Deus faz tudo com água. Interessante mais ainda é o que Deus faz com átomo, né? Vocês estudaram e vocês lembram que o átomo ele é formado de um núcleo, uma grande lá, chamamos de eletrosfera, que é espaço vazio, onde voam as partículas subatômicas, os elétrons, enfim, prótons, nêutrons e as partículas subatômicas, quarks, etc. Então, se você parar para pensar, o que, que é a matéria? A matéria é um grande vazio preenchido por um pouquinho de coisa. Em outras palavras, tudo é feito de nada. Já pararam para pensar nisso? Tudo é feito de nada. E o fato, porém, é que tudo existe. Porque Deus criou, porque Ele tem poder de criar tudo onde não existe nada. É assim que Deus fala no começo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Num princípio onde não existia nada. Interessante também, se você pensar nisso, que isso é um estudo da cosmologia, que a Bíblia é o único livro que possui uma cosmologia que indica o nascimento do universo. Se você estuda todos os mitos da criação dos povos antigos, o mundo como existente é um fato, é uma pressuposição. Ninguém fala do começo do mundo. Todo mundo fala assim, o mundo existe, os deuses são assim, as pessoas são assim, etc. Nenhum dos povos antigos colocou um início para o universo. Somente a cosmologia bíblica. E hoje, os físicos modernos, os mais estudiosos aí na ciência, concluem que pela taxa de expansão do universo, nós temos certeza que um dia ele teve um começo. E a Bíblia é o único livro de cosmologia antigo que declara isso de forma bem clara. No princípio, Deus criou. Não existia e ele criou os céus e a terra. Maravilhoso, impressionante. Só que esse mundo que Deus criou, perfeito, maravilhoso, Gênesis 1 e 2, é manchado pela mentira de Satanás e pelo pecado do homem. E agora ele se torna um lugar de aflição, tremor, de medo, de pecado. E é tudo isso que gera a ira de Deus e que gera o mal e que gera o sofrimento e que gera a morte. E o pior de tudo isso é o seguinte, nós poderíamos amar. O ser humano tem capacidade de amar, mas o ser humano esqueceu como é que faz isso. E o ódio, a mentira, a violência são as realidades que as pessoas manifestam. Tudo isso gera a ira de Deus. E ele repete muitas vezes nessa sessão, é contra os rios que o Senhor está irado? É contra o mar que faz ouvir a voz das suas profundezas e levanta bem alto as suas mãos? Uma imagem bonita das ondas, né? O mar é um barulho gostoso, bonito, aquele fluir constante de água e as ondas altas quebrando sobre a praia. Mas é contra isso que Deus está irado? Não, não é contra isso. Deus não está irado contra o planeta. Deus está irado contra o pecado. E aqui, Deus é representado como estando em guerra. Lembra do texto que nós lemos? Você está irado contra os rios? Por que você subiu nos teus cavalos, nos teus carros de guerra? Interessante. Representando Deus em guerra, montado num cavalo. E isso nos lembra de Apocalipse 19, né? Cristo, quando voltar, volta representado como montado num cavalo branco, e na sua coxa ele tem um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo é o Senhor, é Deus, montado nos seus carros de vitória, armado com arco, flecha, lança e espada, indignado contra as nações. E essa imagem de Deus irado contra as nações nem sempre é entendida. Em algum momento da história, a igreja de Deus foi Abraão e a sua família. Era um homem. E a Bíblia diz assim, né? Ele era único quando eu o chamei. E Deus o chamou e o abençoou e o multiplicou. Mas, obviamente, Abraão vivia dentro de um contexto muito mais amplo de pessoas que existiam. E enquanto Abraão seguia a fé no Deus verdadeiro, todas as nações seguiam as suas próprias vaidades. Como nós vemos hoje mesmo, né? A idolatria do sexo, a idolatria do dinheiro, a idolatria da violência. E tudo isso, obviamente, que gera um mundo perigoso, instável, difícil, complicado, ruim, pecador. E quem é que vive num mundo assim? São aqueles a quem Deus ama. São as pessoas que Deus ama que estão sendo machucadas pela violência, pela guerra, pela tristeza, pela maldade, pelo engano, por tudo aquilo que não presta. E é por isso que Deus está em guerra. E agora ele vai deixar isso de forma ainda mais clara no texto. A partir do verso 13 ao verso 15, nós lemos assim. Tu, se referindo a Deus, tu sais para a salvação do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Todo o objetivo que faz com que Deus permita que a vida seja como é hoje, porque Ele tem poder para mudar isso hoje, é a salvação das pessoas. Se Jesus Cristo não voltou hoje, é porque hoje Ele salvou pessoas do pecado. Amém? É por isso que Ele não voltou hoje. Porque no dia que ninguém mais puder ser salvo do pecado, fecha-se a porta da graça, caem as últimas pragas e Jesus volta. E acabou. Ele sai para salvar o seu povo, a quem Ele ungiu com o Espírito Santo, com a verdade. Esse é o objetivo dEle. E Ele está em guerra, sim, contra tudo que se levanta contra a tua salvação. Ainda que seja guerra contra você mesmo. Se Ele tiver que te ensinar a você morrer para você e viver para Ele, Ele vai fazer isso. Porque muitas vezes os nossos inimigos não são só os demônios de fora, é o demônio de dentro. Esse é o pior inimigo, que gera na gente aquilo que é mal, aquilo que é cobiça, aquilo que é vaidade, aquilo que é orgulho. Esse é o pior inimigo. E Deus está em guerra contra esse inimigo. Mas Ele não está em guerra contra você. Ele quer te salvar. Ele quer te fazer fiel e feliz para sempre. E esse texto, assim, ele é muito forte, ele é pesado. E ele fala algumas coisas esquisitas, né? Deus arranca a cabeça dos inimigos com as suas próprias lanças. Mas em que momento que ele faz isso? A hora que esses inimigos são petulantes o suficiente para tentar te destruir. E aí Deus usa as próprias armas deles para destruir não você, mas eles. E ele fala, né, de um grupo de pessoas se regozijando em devorar os pobres. Eu não sei se você pensa muito sobre isso, mas todo o sistema financeiro, todo o sistema jurídico que existe nesse mundo, existe para proteger quem manda e para oprimir quem obedece, quem serve. E não serve porque quer servir, serve porque é escravo. E essa realidade, ela é maquiada de muitas maneiras. É assim que uma Rede Globo da vida consegue, com a maior cara de pau do universo, dizer para você assim: o mundo está em crise financeira porque as pessoas gastam mais dinheiro do que elas têm, a Europa gasta mais dinheiro do que ela tem, agora ela está quebrando, e o mundo inteiro está sofrendo sanções econômicas por causa de empresas e títulos e bancos e etc. E um segundo depois de te dar essa maravilhosa notícia, ela fala assim: e o Flamengo contratou um novo jogador que vai jogar na ponta direita e fazer gols. Que lixo! Quem disse que isso me interessa? E aí alimenta o povo com Big Brother, com futebol, com música, com novela. E o mundo ruindo. Mas a questão não é falar mal do programa ou do sistema de forma específica. É o que está por trás disso. Um sistema maligno, baseado na cobiça, no egoísmo, na mentira, na vaidade, no orgulho, na incapacidade de abrir mão de alguma coisa para que o outro tenha. Eu não posso abrir mão do meu carro de R$1 milhão para que você coma um prato de arroz e feijão. Seria uma coisa muito difícil para mim. E é com esse tipo de lógica que o mundo vive. Mas por pouco tempo. Por muito pouco tempo. E Deus contempla tudo isso e Ele marcha sobre as águas. Ele marcha para salvar. E Ele revela isso para o seu profeta. O verso 16 do capítulo 3 relata o profeta dizendo assim: eu ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios e entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O que será que Abacuque ouviu aqui? Eu tenho duas teorias. Eu acho que ele ouviu as duas coisas. Eu acho que Abacuque foi permitido ao profeta ouvir o barulho da angústia. E esse não é um barulho agradável. Imaginem que a gente está aqui e tem um prédio grande do nosso lado que desaba. Mas algumas pessoas ficam vivas por baixo dos escombros. E elas começam a gritar desesperadas. Será que esse é um barulho gostoso? Um carro a 120 km por hora, bate de frente com um caminhão. Quem sabe sobreviva alguém lá e grita e chora. Não é um barulho agradável. E o profeta diz, eu ouvi. Agora ele não ouviu só isso. E por que eu sei que ele não ouviu só isso? Porque a reação dele é negativa, ele diz que entrou podridão nos seus ossos, ele caiu como morto. Mas ele também diz, eu ouvi e me comovi. Com certeza o profeta também ouviu um som diferente. Pessoas sendo tiradas dos acidentes, das mortes, das terríveis angústias, do choro, da tristeza, pela morte, pelo pecado, pelo mal. E agora sendo restauradas a uma vida imortal. E imaginem o reencontro das pessoas, o som da alegria, do louvor, da oração, da música e da gratidão. Esse é um som maravilhoso, comovente, bonito. E eu tenho para mim que o profeta ouviu essas duas coisas. A voz de Deus nos comove. A voz do pecado coloca podridão em nós. E o profeta conclui disso tudo que ele deve esperar em silêncio a condenação dos perversos. Não existem palavras a acrescentar. Tudo está determinado. E essa angústia dos perversos nesse caso, que é a angústia que virá contra eles, ela é uma angústia muito triste. Alguns filmes retratam um pouco dessa história, né? Uma pessoa vai numa caverna, acha um tesouro, e ela fica deslumbrada com aquele tesouro, e ela quer agarrar todo aquele tesouro, mas de repente começa a ruir o lugar e começa a estragar tudo, e todo aquele tesouro vai como areia, né? E vai assim, esvaindo pela mão. E agora você tinha um tesouro nas mãos e agora você não tem nada. E é isso que o pecado faz. O pecado seduz e engana a gente, que a gente vai conseguir reter tudo que a gente roubar, tudo que a gente transar, tudo que a gente mentir, tudo que a gente conseguir com o pecado. E a gente fica deslumbrado e vai abraçar. E a hora que a gente abraça tudo aquilo, cai, rui, acaba. Essa é a obra do pecado, porque é a obra da mentira, é a obra da ilusão. E a ilusão não condiz com a realidade. Eu posso imaginar um dragão entrando por dentro dessas portas, mas não tem dragão aqui. O pecado da mesma forma, porque em última instância, o pecado não existe. E o que eu quero dizer com isso? Existe pecado? Sim. Pessoas matam, mentem, roubam, fazem tudo errado, isso é pecado. Agora, todo aquele que ama o pecado será jogado no lago de fogo e enxofre, será destruído para sempre. Em breve, Jesus voltará e isso vai se cumprir. A gente não vai nem lembrar do pecado, não vai sobrar nem pó, nem poeira, não vai sobrar nada. Essa é a mensagem da salvação. É por isso que se você quer uma razão para não pecar, entre aspas, a razão é essa. Todo o prazer que você conseguir com o pecado, todo o lucro, toda a alegria, porque o pecado traz alegria. Eu imagino que alguém que entrou lá no Banco Central, lá em Fortaleza, né, roubar não sei quantos milhões de reais, no momento que eles pegaram o dinheiro, eles devem ter ficado felizes. Apesar de toda a adrenalina para fugir, né, e não ser pego, e foram pegos todos, né, sempre assim. Quando eles querem pegar o bandido, ele pega, né, só que rouba a sua casa, eles não querem pegar, eu não entendo por quê. Realmente eu tenho um problema de entender por quê. Mas tudo bem. O fato é que a hora que o pecado está ali se consuma, existe uma alegria, existe um prazer, mas tudo isso é vaidade e não nos vai conduzir muito longe. Para terminar, o profeta diz os versos 17 a 19, que é o fim da oração, e ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A corrupção e a maldade do mundo, elas não devem nos inspirar a gente se afastar de Deus. E deixar de amar a Deus e deixar de confiar nele, por causa das consequências desses pecados. Então, por exemplo, aquilo que o ser humano escolheu lhe trouxe o mal, sim, mas esse mal não é prova de que Deus não é bom. Muito pelo contrário. Às vezes é somente nesse mal que o homem encontra o bem. É só quando o homem mente e ele é descoberto e ele fica envergonhado diante das pessoas que descobrem a sua mentira, é que ele pode perceber o quão fútil é a mentira. E ele pode escolher não mais mentir. Deus usa as próprias consequências ruins para torná-las em meios de salvação, de bênção, para mostrar que o óbvio é, o mal não presta, o mal é mal, não vale a pena. E nós devemos nos alegrar e exultar em Deus, mesmo que as coisas neste mundo deem muito errado. É o que o profeta diz, ainda que não tenha maçã na macieira, que não tem azeite no vidro de azeite, que não tem arroz no pacote de arroz, não tenha feijão no pacote de feijão. Não é disso que depende a alegria com Deus. Porque senão os ricos seriam muito gratos a Deus, né? Eu acho que não é isso que acontece. E nós, mesmo que não tenhamos o que comer, podemos nos alegrar em Deus. E o mais maravilhoso disso é que isso é verdade, mas mesmo assim Deus não nos deixa faltar. Deus supre, Deus sustenta, Deus provê, porque ama e tem prazer em nos alegrar. Deus é minha fortaleza. E Ele fez os meus pés como as da corça e me faz andar nas alturas. É Deus que nos conduz ao céu. Não é a gente que nos conduz ao céu. É Deus que nos dá condições de perceber a falsidade do pecado, rejeitá-lo em troca de algo muito melhor. Se o sexo é bom, amor é melhor. Se o dinheiro é bom, gratidão mesmo que eu não o tenha, é melhor. Se mentir é bom, falar a verdade é melhor. Viver com a consciência tranquila é melhor. Esperar Jesus Cristo voltar em paz é melhor. E não tem nada nem ninguém que pode contradizer o que eu estou dizendo. Porque eu não digo isso com base na minha autoridade. Quem sou eu? Eu digo isso na base da autoridade daquele que criou o céu e a terra. Daquele que é a verdade. Daquele que é Deus, o único e o eterno. Deus nos ama muito. Que Ele avive a sua obra em nós. Que Ele nos encha da sua glória, do seu louvor. Que Ele nos permita contemplar o seu poder, ainda que seja de forma velada. Que Ele nos livre das aflições. Que Ele possa guerrear as nossas guerras. Que Ele possa nos livrar daqueles que querem nos escravizar na pobreza e no pecado. Que Ele possa nos comover. Que Ele possa ser a nossa alegria e a nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te salve, que Deus te ajude. Tudo que eu desejo por você, eu desejo por mim, porque eu preciso das mesmas coisas. Amém. Que a graça do Senhor Deus seja contigo. E se Deus falou ao seu coração, que você possa orar a Ele de forma intensa. Vamos orar. Senhor Deus eterno e maravilhoso Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e tem provado isso a cada momento. O Senhor está irado contra o pecado e nós te agradecemos por isso. Nós agradecemos também que a Tua ira caiu sobre Cristo, sendo que nós não merecíamos isso. E Cristo hoje oferece a cada um de nós o perdão para a salvação, Pai. Que esse perdão alcance a cada um de nós e que assim como o profeta orou em louvor ao Teu nome, que possamos a cada dia orar a Ti com gratidão e louvor nos nossos lábios. Que o Senhor abençoe esta igreja de forma especial e a cada um que ouviu esta mensagem, que a ouve, e que assim o Senhor venha a nos alegrar, ainda que tudo neste mundo venha a falhar, Pai. Nós não queremos colocar a nossa esperança no dinheiro, nas coisas deste mundo. E assim pedimos que em todos os momentos o Senhor nos alegre pela Tua presença. Obrigado pela Tua paz, pela Tua graça. E que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, sejam com todos nós. Amém. Amém.